no ar. Mais cultura! Pílulas de extensão, arte, ciência e educação a serviço da comunidade. A relação entre um tema de grande relevância social, como as questões étnico-raciais, e os aspectos técnicos da área audiovisual é algo que pode gerar uma interessante atividade educativa. Essa articulação de elementos motivou a criação do projeto Educação Social na Construção do Sujeito. A iniciativa surgiu no Departamento de Educação da UFOP a partir de atividades que já eram realizadas pelo coletivo negro Braima Mané. A proposta da ação extensionista é realizar um curso prático de produção audiovisual abordando manifestações culturais afro-brasileiras na região dos Inconfidentes. Juliana Cesário Randan, professora do DEDU e coordenadora do projeto, nos apresenta os principais aspectos dessa integração entre as discussões étnico-raciais e a produção audiovisual. Esse grupo de alunos do Braima Mané perceberam que os jovens têm muito interesse por essas questões audiovisuais, por essas questões de tecnologia, de produção de imagens, de produção de vídeos. Então, baseado nesses conhecimentos da gente, os debates também, enfim, esse grupo que conta também com alunos do jornalismo, da comunicação social, pensaram que seria uma forma interessante de dinamizar esse debate dentro das escolas. O projeto busca realizar oficinas de produção de vídeos com alunos do ensino médio da Escola Estadual Dom Silvério e Mariana. Entre as principais manifestações culturais enfatizadas na iniciativa estão o congado, a capoeira e a batalha de MCs. Além das aulas de pré-produção, captação e edição de imagens, os estudantes também se aproximam de conteúdos relacionados à importância dos elementos afrodescendentes no processo de construção da cultura brasileira. Juliana nos conta um pouco mais sobre essa relevância. A questão racial, a questão étnico-racial é ainda, como a gente tem visto, uma questão muito importante no nosso país, no mundo também, mas no nosso país especialmente, porque ela está longe de ser compreendida e de ser respeitada e valorizada. Então, assim, a gente tem uma parte grande da população que tem essas raízes e, no entanto, não tem consciência da importância de reconhecê-las e valorizá-las. Eu acho que é uma questão de compreensão dessas contribuições culturais, de valorização e, sobretudo, de fortalecimento da identidade. E uma palavra que está muito na moda, mas que tem hora que ela cai muito bem, que é a questão do empoderamento, né? De saber que essa diferença, na verdade, contém em si mesmo uma grande força que pode ser potencializada em prol da luta contra as desigualdades, contra preconceitos, né? Então, eu acho que ela é muito, muito relevante nesse sentido. A educação social na construção do sujeito é uma iniciativa que reconhece a necessidade de desenvolver o debate étnico-racial nas escolas. Com a produção de conteúdos audiovisuais sobre o tema, os estudantes adquirem conhecimentos variados e participam ativamente do processo de ensino-aprendizagem. Eu sou Patrícia Consciente, estudante do curso de jornalismo da Universidade Federal de Ouro Preto. Pílulas de Extensão, conhecimento a serviço da comunidade. Este programa é uma parceria entre a Pró-Reitoria de Extensão da UFOP e a Rádio Plural.